Desde Charles Zé Romeu, táxi autorizado, reporte na... Papá. Não, meu, confio em sessão. Controla, sessão, Equidão, Rosset, Eleitoral. Papapá, Charles Romeu, autorizado. Ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Já alinhado e pronto. Papapá, Charles Romeu, autorizado a decolar, pista no... Autorizado a decolar, retorno 60 graus, 059. Paulo Salvador, Azul Alfa Yankee Hotel, pede autorização de ingresso na parte 1. Alfa Yankee Hotel autorizado ingresso, posição 01, parte principal. Ok. Chame controle 19.8. Agora chame controle 19.8, obrigado senhor. Aparelho 2229, no solo 49, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Direita 21. Santos 3890, autorizado aliar e manter pista 0. Ali mantém pista 0, Santos 3890. 329, passarela. Salvador, boa, 2229, passarela. 2229, Alfa Juliette, para remontar 1-3 do pátio principal. Alfa Juliette para 1-3, obrigado. Autorizado a decolar, pista 0, vento 160 graus, 079. Tipo de decolagem iniciando pista 0, 3890. Pista Paulo, Alfa Yankee Hotel informa a finalização de reboque na posição 1. Muito obrigado e um bom dia. Gente. Chame controle Salvador 119.8. Controle frequência 119.8, 3890, bom dia, mostra mais, senta mais. Salvador, bom dia, igual na meia, quatro nada. Uma milha pro Ilha Terra, eu escuto o cabeça. Gol 1648, pouso autorizado, pista 10, entre 160 graus, 079. Ajuste 109. Ele 18, livre pouso, pista 10, gol 1649, obrigado. Torre Salvador. Um bom dia, é o Azul 4958. Azul 4958, ajuste 1018. Continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. A gente prossegue na aproximação, aguarde autorização. Azul 4958. Salvador, bom dia, 5975 da Rio com a Golf, Fortaleza 370. Confirme o tráfego 5975 da Fortaleza? Afirmo. Prepara uma frutinha guarda-cora. 9, no solo 57, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 121, 1 do 1649. Azul 4958, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 079. Lembre pouso que estamos vendo para o Azul 4958. 07. Azul 4958, no solo 00, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Direita, solo 121, azul 4958. Salvador, bom dia, azul 4958, chegou. Azul 4958, Alfa, Kilo, Parte 3, fica atento ao balizador, princípio 4 Lima, posição. Alfa Kilo, Alfa 3, já está atento. Alfa, Azul 495. Confirma o horário do plano de voo. Barbo Elefa. 5975.4. Afirma. 5975 autorizado. De Serra Bravo, Serra Victor para Serra Bravo, Foxtrot Zulu. Nível 350, via. É o peso Luno 9, restante conforme rota. Saída. Momo, após Froti, decola da pista 190 com curva à esquerda, código 5421, controle de saída em 119 decimal 8. Aprovado para 5975 da Rio Fortaleza no 350, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na Momo Froti, após Aper Zulu 19. 5421 ao transponder, 198 ao controle Salvador 59. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, parte 3. Chama, 5975. Bom, aqui é o Gão Mike Zulu X-Ray. Gão Mike Zulu X-Ray, prossiga. Bom dia a todos, Mike Zulu X-Ray solicita autorização de reboque aqui na posição remota do pátio 1-1-2 até a posição 8 do mesmo pátio. Então, Mike Zulu X-Ray para reboque, chame solo 121 décima 1. Obrigado, 121 décima 1, obrigado. Bom dia a todos aí, o Lula tem solicitado autorização de reboque aqui da posição remota 1-2 até a posição 8 do mesmo pátio, pátio principal. Gente, autorizado o início e reporte no tempo. Reporta aí na terra. E o 5973 autorizado. Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, 310 nível, via peso Luna 7, após Alfa Romeo Uniforme, restante conforme rota. Saída. Pulca, Jamo, Aracaju. Decolando da pista 190, primeira curva à esquerda, código 5424, controle de saída em 119 decimal. 8-0. 5973, correto, chama pronto, pushback, acionamento, 4-3. Rio 5973, chega equipamento de rádio muito baixa tensão. Um barra. Dor 5975 da Rio. Prossiga. Por gentileza, coordena o 310 por problema de performance. Afirmativo, só um minuto. Alfa Charlie Mike, aguarde um minuto, cópia vitória da conquista, prepare e saia da árvore, eleva. Salvador, bom dia, Alfa Cargo 865, tá dizendo? Agora só um instante. E o 5975 na escuta? Prossiga. 310, coordenado com Santo Recife, o restante da autorização permanece. 310, com o restante permanece, 5975. Juliette, Charlie Zulu, confirmando. Confirma a localidade que prossegue. Aguarda só um minuto. Salvador, aqui é o Papatango Max Zulu S.A. Informando aqui o término do reboque na posição número 8. Suficiente. Charles Zulu confirma a faixa na... Confirma a radial ideal de saída e quantas milhas se afasta de Salvador. APSA 6570, pronto, cópia. Autorizado de Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, meu Foxtrot, nível de voo 350, via Bezuluna 7, restante conforme rota. Saída Buca, Jama, Aracaju, decola da 110 com curva esquerda, código 5426, controle de saída em 119.80. Autorizado 350 para Recife, Viofra Zulu 17, conforme rota, Fuca, João Maracaju, pista 10, espero curva esquerda, 5426 no transponde, 10980, código frequência após decolagem, para cargo 6570. Lavista 6570, correto, chama pronto, se tiver questionamento, parte 3. Chamativo, chamarei, obrigado. Estimativa, radial 242, 179 milha de Salvador. Alô, Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, autorização Teresina 320, sente da noite. Sideral 9970, aguarde cópia, um minuto. Ué. Alfa Charlie Mike, pronto cópia. Charlie Mike, pronto. Autorizado. Serra Bravo, Serra Victor para Serra Bravo, Quebec Victor, via DCT Elefa, DCT Upload, estante conforme. Nível 200, saída Arbor, após a posição Elefa. Decola da 97 com curva direita, código 5155 e controle de saída em 119 decimal 80. Nível 200, correto. Confirma POB 4 Alfa Charlie Mike. Gente, para acionamento, táxi decolagem, chama a torre 18 decimal 95, ajuste do altímetro no 019. Rio 5973, autorizado para o feedback acionamento parte 3, chama o táxi. Autorizado para o acionamento, chama o táxi 5973. Bom dia, passageiro 22, 23, centro da Gol, pronto para a cópia. 22, 23, aguarde um minuto, cópia número 3. O solo já teria autorização do 9970? Federal 9970 já tem autorização, porém sou o número 2 para cópia. Aguarde só um minuto. Agora. Tango, Juliette, Charlie, Zulu, pronto, cópia. Tango, Juliette, Charlie, Zulu, autorizado, DCA, Bravo, CA, Victor, pra Serra, novembro, em dia, papá. via rota do plano de voo, nível 065, restrito inicialmente a 1 mil pés no corredor Axé. Decola da 17 com curva direita, o código é 5403 e controle de saída em 119.8. A princípio, restrito o 1 no meu pé, o restante da extensão coordenando o controle Salvador. Papel B, parte por gentileza, Papa Tango Juliette Azul. Sete, Papa, Kennedy, 1019. Lá a gente chama a torre 1-8-95, ajuste no 0-19. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, Serra Bravo, Tango Eco. Nível 340, via peso no 20. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, código Nenim. Código 5435, controle de saída em 119.8. Pesado, Teresina, 340, decola da 10, na Momo, código Nenim. Com a primeira à esquerda. Após a peso no 20, aciona 5435, controle de saída 19, 99, 60. Federal 9970 correto, protegimento correto, chama pronto, pushback acionamento 43. E o 5973, para o táxi, 4 a bordo, 3:15, autonomia alterna, Salvador. E o 5973, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via parte principal Índia. O ponto de espera da 10, chama a torre 1-8-95, ajuste do altímetro 0-9. Bate o Índia até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 118.95, 10-19 agora. 5973. Salvador, bom, 759, entra a Golf, posição 10. Confirme o tráfego. Então, bom, 759 para Guarulhos. Bom, 759, aguarde um minuto, Cobre. Itália Zulu, confirme. Papa Tango Juliette Itália Zulu, autorizado acionamento, aposte pronto para o táxi. Novo 1649, posição 5, sem informação Golf, autorização Porto Seguro. Uno 649, aguarde um minuto, cópia número 3. Certo. Cópia 1817, wind 160 degrees, 079. Salvador, bom dia, 5973 aí, 0-0-0-0. Rio, 5973, autorizado, Alieri Montei, pistão 7. Pistão no 0, corrigindo, autorizado, Alieri Montei, pistão 0. Ali mantém pista 1-0, Rio, 5973. Sapatango, Juliette Charles, Juliette Charles Zulu, aguarde para o táxi. Papa Tango, Mike Bravo Uniform, airborne at 22, call Salvador push, approach control 119.8. Saiu 2223.4. Autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus, 079. Via, confirmando, nível de voo 180, via, elefa, atual, restante conforme. Decola da 10 com curva direita, sai da água após elefa. Código 5440, controle de saída em 119.8. Na papá. Decola da 10 com curva direita, lá com 5440, 119.8, passaria 2.23. 2.23, correto, chama pronto para chegar a questionamento remoto no 3 e 4 principal. Chamada pronto. Lideral 9970, pushback e acionamento. Fala com o Sideral 9970. Liberal 9970, pushback e acionamento. 9970 da Sideral, autorizado para instruir, chama o táxi. Autorizado, chama táxi 9970. Falou 759-190, autoriza o pushback posterior à cópia. Falou 759-190, faça a cópia. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 360, via Pozulo Nozel, Tabaté, César Gael, Lida, Mótica, decola do Nozel com curva direita. Código 5443 e controle de saída 119.80. Primeiro barulho, via Pozulo 10, 360 nível, decola da EO, lenda, monte uma curva à direita depois do decolagem da 10. 5443, profundo, controle 19.8, para o pushback acionamento no 10. Bono 759, autorizado para pushback acionamento, portão 10, chame táxi. Chama, obrigado. Bono 649, pronto, 4. Pronto. Obrigado, Serra Bravo, Papa Serra, via, confirmando nível de voo 360, via Pesulu 44, e o cara estava saída da EL, Leda, após DCC Serra Golfo Romeo. Eu olhei para ele, não faça isso. Código 5451 e controle de saída em 119 decimal. 80, após o código da 10, curva direita. Sim, autorizado, ponto segundo, nível 360, Pesulo 44, decolando 10. Curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após Leda, voa Serra, Golfo Romeo, ICT, 5451, 119.8 ao controle, voa no 649. Correto. Chama pronto, pushback, acionamento, portão 01. Voa no 649. Táxi Sideral 9970, 3 a bordo, 410 São Luís. Autorizado, ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. 03-410 São Luís. Sideral 9970, autorizado o táxi. Até o ponto de espera da 10. Via, parte principal Índia. Ponto de espera da 10, torre 98 decimal 95, ajuste 10 no 9. Autorizado o táxi, parte 3, Índia, parte principal, ponto de espera 95, obrigado, Sideral. Táxi Gol 759, tem 181 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, treino com fim. somente a autonomia? 0490? 0420. Gol 1759, autorizado o táxi da Costela da Piscina 0, como número 2 da retaguarda do Boeing 737-400 da Federal. Ponto esperado 1-0 via Índia, chama a torre 1-8 desse 95, ajuste o altímetro 1-0. S-19, autorizado o táxi, técnico número 2 da Costa Federal, ponto espera 1895 via Índia, o gol 1-7-9. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, ponto de cópia. Poder, pistola 0. Alinha e mantém 1-0-99, terceiro. Juliette Serra, ponto de cópia. Autorizado Salvador, Manati, via rota do plano de voo, no meu pés, decola da 97, direita no axé, código 5441 e controle 1-9 decimal 8. Correto, protegimento correto, Papa Romeu, hotel Juliette Serra, confirma PLB. Confirme. 08 a bordo, pressionamento, táxi, decolagem, chame torre 1-8, decimal 95, o ajuste do altímetro no 0-9, hotel Juliette Serra. Salvador, 5975 da Rio, pátio 35 Lima, posicionamento. Rio 5975, autorizado, feedback acionamento, faixa 3, chame táxi. Camarada, 5975. Passaria 2223, puxa sola. Passaria 2223, remoto no 3, autorizado, feedback acionamento, chame táxi. Camarada, posso táxi, 2223. Solo Salvador, boa, azul 2783, ciente da hotel para a vitória da conquista, 1-8-0. Confirme. Azul 2783 para a vitória da conquista, ciente da informação hotel. Azul 2783, aguarde um minuto, autorização para a Serra Bravo Quebec Victor, prepare saída Arbor Elefa. Arbor Elefa 2783. Considere. Autorizado LR, mantém pistola 0. Federal 9970, decolada 29, chame controle 119 decimal 8. 198, obrigado. Palmeiras, hotel Juliette Serra, aguarde. Papa Tango Juliette, Charles Zulu, decolada 30, chame controle Salvador 119 decimal 8. 198, bom dia. Papai Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga. Papai Romeu, hotel Juliette Serra, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Voo 755, autorizado a decolar, pistola 0, vento 160 graus, 089. Gente, o 759 190. Na plataforma de direção, mais. 570, número 2, inscrito a guarda. Eduardo, 1249 de autonomia, alterna São Gonçalo do Amarante, 5975 da Rio. 15975, autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 19, poderia confirmar a torre? 1 no noite decimal 95. 1895 no ponto de espera da 10575. Táxi Passaredo 2223, alterna Salvador, 6h41, 57 a bordo. Através do portão 06, segue Boeing 727 da Rio até o ponto de espera como número 2. O ajuste do altímetro no 099, torre 1 no 8, decimal 95. Gente, como número 2, até o 06, atrás da Rio, passaremos 2223. Hotel Juliette Serra, confirma VOB. Hotel Juliette Serra, táxi autorizado, reporte na Oscar. Posição 5 para o pushback e acionamento. Firme. O voo 1649, posição 5 para o pushback e acionamento. 1645, aguarde um minuto de volta. É o voo 1649. Confirmando o voo 1649, aguarde um minuto de pushback e acionamento. Sim. Escola Salvador, alça cargo 6570. 6570, autorizado pushback e acionamento, parte 3, chain time. 40, obrigado. 5, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 170 graus, 079. Alinhe e decola, 597, 5 da Rio. Hotel Juliette Serra, autorizado, alinhar e decolar, vento 170 graus, 079, forte fora do solo. Passaredo 2223, ponto espera da 10, pronto. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Vem manter 10. Salvador, alto 2783. Autorizado, Serra Bravo, Serra Victor, a Serra Bravo, Quebec Victor. Via, DCT Lefa, DCT Opuló. 180. Saída água após exposição Lefa. Decolada 1-0 com curva direita. Código 5444, controle de saída em 1-9-8-0. 5-0, pé colado 3-7. Chame controle 1-9-8. Chama direito ao controle, Serra. É Arbor, Elefa, Oplan. Primeira curva à direita. 5-4-4-4, transponder, controle 19-8. Azul 2783, só para formá-lo, não cumpre 15 milhas, 110, ok. Então mantenha 3.000 até 2.5 milhas de Salvador. 3.000, 2.5 milhas, azul 2783. Cuidado da colar, pista 10, vento 170 graus, 079. Gente, iniciando a 10, passarei 2.2.3. Autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Saída. Arbor. Após direto. Código 5422, controle de saída em 1-1-9-8. Gente, então decolada 1-0. Mesmo que tem que sair da árvore, para o pós direto. Confirma POB e pátio. Galera, 04 a bordo, confirma. 04 ou 05, confirma. Não consegui compreender. Transmissão está ininteligível. 04 ou 05 a bordo, confirma. Gente, para acionamento, táxi decolagem, chame torre 1-8-95, com a Patambu Lima, aquilo bravo, o ajustou o altímetro no 019. Fala Salvador, para cargo 6570, está pronto para o táxi, autonomia 0247, alterna Salvador com 2 POB. Patambu Lima, aquilo bravo, autorizado o acionar, reporte pronto para o táxi. Estou indo no 8-95, ajustou o altímetro no 0-9. Estado no 0-9, chama a torre 108-95, para o ponto de espera para sacar 6570. Obrigado, bom dia, bom final de semana a todos. Torre, o gol na 755, bom dia, final. 1-0, baixado travado. 1-755, ajuste 1-0, 1-9. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6, 0 graus, 0-8, nós. Livre pouso na pista 1-0. Gol, 1-755. Gol no 649, autorizado para o feedback acionamento, portão 05, chame táxi. O ligou no Papa 9, já usou com a marca da companhia. E o posto ligou no momento, está fechado. Está desconsiderando a polícia do Sudeste. Vamos aguardar mais um pouco. Obrigado. Gente, não, a Torre não tinha essa informação, grato pela atualização. A gente aguarda nova solicitação de fuga de acionamento, o voo no 649. Obrigado, atenção também. Lima, Kilo Bravo, táxi pela pista, reporte alinhado pronto, pista no 7. Papatango, Lima, Kilo Bravo, autorizado cruzamento de pista, reporte, livrando na Quebec. Papatango Lima, Quilo Bravo, autorizado, táxi pela pista, reporte, livrando na Lima. Livrando na Lima, Quilo Bravo. Rio Circular 75, decolado aos, no solo aos 44, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. Já, solo 21, gol na 75. Taxa cargo 6570, autorizado alinhar e decolar. Não, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, 6570. Uno 755 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na série. Adorada Baixé, 6 a bordo, com 4 horas, avião Salvador para o táxi. Papá Alfa, Charlie Mike, táxi autorizado, reporte na Papá. Autorizado, vai reportar na Papá Alfa, Charlie Mike. Ele está na Lima, Lima, Kilo Bravo. Papatango Lima, Kilo Bravo, chame solo, 121, décima 1. 121, obrigado. Lima, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, autorizado táxi. Via parte principal, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118, décima 195, ajuste 10, 9. Papa Alfa, Charlie Mike, autorizado, ingresso pistão 7, reporte alinhado e pronto.